olhar tranquilo. Sempre diz que falta algo, ou isto ou aquilo. Você não entende, se surpreende, seu olhar já não tá tranquilo. Mas quem tem pressa não se interessa por questões de estilo. Questões de estilo. As vozes oficiais dizem quem sabe, dizem talvez. Enquanto os vídeos e as revistas mostram imagens sem nitidez. Você se espanta, há tanta coisa nos jornais. Mas quem tem pressa não se interessa em andar rápido demais. Escuridão. Há muita grana atrás de uma canção. Ninguém se engana com uma canção. O tempo que nos gera também gera generais. Faz o tempo nunca espera de gênios comerciais. Os comerciais. Sol! Negociadas, concordatas, candidatas, democratas, sucos e sucatas, ternos e gravatas, secando cataratas e lavando as mãos, dando a impressão de que a areia movediça, nada se desperdiça. Os comerciantes.